Alerta Romeo, a temperatura de turbulência do vento da locomoção de decolagem imediata. Autorizada a colagem, pista 17 vento, o número 0 grau 07 nós. Informo que irá manter por até 3 mil pés para a decolagem. Apagou o que passou, fibra? O fibra passa pela direita, não certo? Gente, o outro apagou, só tinha a aproximação, agora vamos tentar ir. Bom, isso não dá certo? Confirma aí, sabe o que eu estou pisando 7? Exato. Gente, o Oscar apagou-se, só o instrumento cancelado, às 1h08, informo, o Robson 44 é setor espera no setor norte, mantenha a separação do bloco mês. E qual foi a altitude do helicóptero? 510. Ok, não vamos interferir não. O Gol 1094 chama-se a 1219, salve 19. Cesar 9, obrigado. Branque Romeu Bravo, fica atento ao Charlie 402 em relação ao final 17. Mantém a separação do bloco mesmo. Ciência, espera. Direto até Romeu, declarado 19, 53, Salvador, 1029, espera. 208, Romeu. Branque Romeu Bravo, se desejado, se interferir com o tráfego em relação ao final 17, autorizado direto ao Parte 4. Ciência, Bravo. O Papagão fez o João, o helicóptero a 12 horas. Bem, já pode tirar uma 7 horas para você. Tô. Cruz Salvador, gol 2171, está aproximando pronto. Espera, está 1-0 pronto. Gol 2171, ali mantém que ele 1-0. Ali mantém 1-0, gol 2171. Gente, autorizado o pouso, pista 17 o vento, o nome é 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Браво, это наш специалист Москва. Браво. Это 207, это медикация, это вещевая добор, парафасный козу, ажущи, улыжаю, улыжаю. Passava a parte do Leste Romeu, voa direto mesmo. Direto mesmo, na posada do Leste Romeu. Qual foi o nome para o Leste Romeu? É a prova do ar. Qual foi o destino do Leste Romeu? Buraco, o chão, na temporada do Leste Romeu. 2065, chama Centro de Cis, na frequência 125, do Smile. Está no segundo, voo 2065, pode ir. Gol 2071, autorizado a colagem, piso 1-0, vento no terceiro grau, 05 mais. Autorizado a colagem, piso 1-0, gol 2171. Quando se deu 1-0, não? Autorizado, se deu 1-0. Arizona 71, né? Mercado 23, Fortaleza Salvador 120.80. Vou direto, ingresso nos corredores, vou abrir direto Caixa Prego e no cruzamento com a Bahia, a gente coordena essa torre se eu voltar para o Cruz Axé. Tráfico permanente do controle, o ajuste é o 019. Notificação do serviço chegar no box para o Pato Lopes, o ajuste 1019. E qual que eu te mato? 1230, decolagem 29, no controle de Salvador, 120, 280. Samara 1280, voo 1230. Estamos em Bravo, uma testa de voo visual, voo direto o CEASA, repórter visual. Passou 2-0, reduza para 2-0-9, meu 3 em aproximação. Informativo, mantém a prioridade indicada, o pastor do Exército. Tango Oscar Cor e Uniforme, chama Centro Recife, na frequência no 28, última 8. Tango Oscar Cor e Uniforme. Centro Recife, na frequência no 28, última 8. Com 230, chama Centro Recife, na frequência no 26-285. Chama Recife, no 225, alterna 1-2-5. Gente, passou 2-0, 7-5 minutos. Acessando o localizador azul 4207. Azul 4207, curve 1-1-8, decimal 9-5. 18-5, azul 4207. Torre Salvador, boa, bom dia, azul 4207, estabilizado final da 1-0. Azul 4207, hoje sentimento 109, 30 pontos, pista 1-0, vento, 170 graus, 089. Livre pouso na 1-0 para azul 4207. Sete para o veículo pede, ajuste no 019, autorizado ele a 7-2, com estabilidade. 32.000, livre a restrição em etapa. Continuado a restrição de altitude e velocidade, está 37%. Então, vai descer 2.000 e passa na etapa. Estamos abraço para a sua atenção. Estamos mostrando os abraços para a sua atenção. Deixa. O corte é no canal da Eu Nativa. Nativa, mas é 400, então agora é, como formato, seguiria com o número 3, agora o número 2, eu segui o Airbus 320, está aproximando para você por cima, Aruba. Azul 2770, cancelando a 0, pronto. Azul 2770, a linha e mantém, cancelando a 0. A linha mantém a 0, 2770. Siga Mike Azulu. Confirme é passar o número? Dois sete zero, dois zero, colagem, pico no zero, vento no meio, zero grau, 08, nós. Dois zero, colagem, 10, 7, 0. Sente o carro no Mike Echo Zulu, uma testa de revisão visual, voando direto do destino, seu posto é ligando o CPR, quanto possível de mais pontos. Se quiser, ele mantém, que ele tirou no zero. O que é? Tudo, só passa por exemplo, o carro a fim de mantê-lo no zero, autorizado, cancelado, autorizado, passando o 5 km. A mesma parte do Leandro Romeu, pega o voo IFR cancelado, ou 342, até sobre o voo visual, subindo para 1, 2, 3. Tem a coroa do CEAS, o Camus de Braço? Mais um, 2770, declaro 421, que eu sou o Salvador, 102980. Salvador, 102780. Passagem Leste até Romeu, chama-se de Recife, na frequência 128, decimal 8. 128, mandou a passagem. Passou 2-0, desce para 3 mil pés. 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 2 Itália sobre 6. 6, 6, 7, 7. Controle, azul 270. Azul 270, contratando colar, estudo para o número 0, e saída Coral no Bravo. Coral no Bravo, extensão no 60, 270. Tá na final. São 3740, o registro em cima do número 019, agora de pista livre. É, seu guarda. Decolado 44, encontrei o Salvador, 20.80. 0 8 6 1 4 0. 7740, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 09 9. Sente livre pouso da 10, até 3740. Bom, mais uma, parando de voo 050. Contato na decolagem, da PUCA. Olha, 5350, via? Via saída da PUCA. Via 5350, Bravo, chame todo, 1-1-8-9-5. 1-1-8-5, Bravo. O ajuste no 019. Continental aí, Avando 420, foi acordar na Folha da Caju. Guarde, foi pela sala, meu helicóptero do chinês. Controle, eu... tá livre de... Tudo o Fox Mais, eu tenho uma dinâmica de restrição. Captando o Fox Mais, você quer falar das restrições de velocidade na chegada do Mediolo? Sim, já obrigado, vai manter a restrição, Fox Mais. Vamos coordenar com a torre. Beleza. O chamando é o 140. Chama a Centro Recife, na frequência 9685. 9685 para o 6140. Afirma, planejamento correto. Obrigado. Região 05, reporte dos autocarros do plantão. Para mais, dois no ajuste no 019, autorizado o eletrônico, estabilizado. 102.000, com 1019, reportagem estabilizado na X-Ray, o Fox Home. E o Fox para sul, o Fox para pista, o helicóptero para o Fox, e o Serra. Pelo Serra Lima, torre, uma ou noite do final 95. Autorizado direto ao hangar da Aerestar. Olá, Léo. 170 grau 109, reportando o site controlado. Estou regulando 1.4.0.0 para. Encerrar no Conselho Atuji. Não, chegou o portado contra a mensagem. Eu solicitei a aproximação para 35. Ok. Então autorizado o pouso, capitão 35, 770 graus 09 norte, quilo, Serra Lima. Zero final, graça. Voa 648, ali mantém capitão 90. Mantém 90, vamos ver para frente. Fecha a guarda, tá? Você está levantando. Vamos utilizar o táxi, você está em posição rapote para ingresso de São José. Fala 648, utilizado a colagem, posição 0, 0170, grau 089. Vinhagem de calado, 0, 0643. Tem a posição, você está em posição. Rapaz, para final da cabeceira 35 é o Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima. Autorizado pelos cabeceiros 35. Vento na 70 graus 08, mais. Deixa eu parar no céu. Aí, acertando o visual com o teste na final 35. Preferir, autorizado, área 970 grau 078. Estamos com o Cristóvão Mike, reduza para a velocidade de aproximação para prosseguir para a pistão 7. Afirmativo, está reduzido. Já completamente visual. Se possível, já procede da presente. Então, no sétimo. Não tem ainda no ULS o Fox Papa Mike? Você pode estabilizar? Afirmativo. Oi, pro. Para o táxi, Kilo Serra Lima? Kilo Serra Lima. Autorizado o táxi até ele estar em estação na frequência livre. Considero só 807. Grato, colaboração. Voa 642, 6500, Fuca. Ai? Voa na 642. Voa na 648, subo com o conforme autorizado, e eu saio por... Entendeu então que sobe via Fuca, transição Aracaju, voa na 642. Afirmativo. Estabilizado na final da 10, Fox Papa Mike. Papa Tango, Fox Papa Mike, sobe 118, decimal 95. 6895, obrigado, bom dia. Fala, controle, Papa Romeu, você é fatal? Papa Romeu, Charlie, Fatango, uma testa de raiz visual, vírgula do Axé. Fica atento ao tráfego do corredor, sentido oposto. Papa Romeu, Charlie, Fatango, ele está atento. Tráfego do Guardião, sentido oposto, Tango. Guardião 05, fica atento à Alfa Serra 50, no sentido oposto, no corredor Axé. Reporte final 17, para o seu comandante. Afirmativo, tá liberando o ILS, seguindo para a base pelo direito de 17, para o seu comandante. Vai reportar para ele se sobrevoa meio Guatemi, cara. TGL no Mundo Plaza. E o favor do Charlie ao total? Olha, Papai Romeu, está passando através do parque de Santos, autorizado livre ali, é do litoral, para isso sobrevoo no Iguatemi, no CGL, no Mundo Plaza? Sim, senhor, tudo bem, do senhor Locotango. Lisboa, Maria Litoral, Lisboa com Guardião 05, gratidão. Cidade para a final da 17, o Fox Papa Mike. Fox Papa Mike, autorizado por pistão 17, vento no 40 graus 069. Eu estou autorizado 17, Fox Papa Mike. Fala 7777, esse para o seu peso, ajuste no 019, tem que fazer ele até 100, quanto se brilhar? O seu peso, 19, com a estabilidade, para o seu peso, 7777. O Guardião 05. O Guardião 05, livrado de Pituatu, intenciona o campo. Presente direto do Guardião 05. O vento 950 grau 059. Está trazendo direto do Graia? Falso para mais, sala 02, confirma o pátio? Sim, você está na área de frequência. Obrigado, gente. Falso para Golf, fique atento ao tráfego. O terminário está após autorizado. O SAC 70, vocês estão reportando pronto para ingresso. Visual, Fox 7, 7, 7, 7, no que eles estão para a aproximação? Mantém cabeceira 17, apontando pronto, lança para o Golf. Tá. Tem que estar no alto tango, reposto em cima da barra. Pelo torre, como é o nome do final? 4, 7, 7, 7. you understand the first part of the right. Olha a questão que eu tenho de pouso. Gente, o que é a nossa posição nesse tipo de situação de condenação? Boa noite, senhor Diálogo. 4 essa notificação de sua chegada a Comete 1 para o nível 050. Quanto tempo você tem chegado, 4 Central, limpo com a mágica com a frente, entra no 70 graus, 7 graus. Para o sol. Chefe, testa a mágica, literal, 1 a 2 horas, Alfa, só literal, chama controle. Grato, Vitor, bom serviço. 4250, para o medicação da sua via chegada por mais de 1, para o nível de voo 070, número 3, na aproximação. Estamos para o 070 e 209. Tá, Romeu, mais azul, o outro, né? O outro do Small 95. Torre, Papão Romeu, mais azul. 71, para o nível de voo 080, número 4, na aproximação. Sua parte tá bom, gente? Tá, pouso na 17. Gente, não presente autoridade, direto para a cabeceira no 7, vento na 70 graus, com 07 mais, Mike Eco Zulu, chama na sala controlada. Bem, chamada na sala controlada, então, ó, o Mike Eco Zulu, graças. Número 2, com 2509.